polícia e ladrão. Futebol, a brincadeira preferida. O céu colorido, uma par de pipa. Desenho na TV, Dragon Ball Z, figurinha pra bater. Eu não vou perder. Pão com manteiga, suco de morango. Bruno, vou rapidinho que os moleques tão chamando. A rua tá movimentada, dia de sol. Com certeza vai ter um futebol. Vai dar 10 centavos pra comprar um gelinho. Vou colocar o tênis e descer lá no campinho. A gente corre, corre, não se cansa. Puxa, como é bom ser criança. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. Sonhei com videogame, McDonald's, Play Center. Mas a realidade é outra, infelizmente. Improviso pro futebol de botão, empina a pipa na laje. Já é diversão, Copa 70. No sábado eu não falho. Futebol número 1 na terra ou no asfalto. Tijolo como trave, sem camisa e pé no chão. A molecada toda agitada. O corre, corre aqui na rua, não para. Atrás de doce de Cosme, Damião. Roda o bairro todo com um saquinho na mão. Um sorriso inocente, uma lágrima que corre. Enquanto existe fé, a esperança não morre. Pare, olhe ao seu redor. Você que tem, tome conta do seu menor. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. O tempo passa e as crianças vão crescendo. A inocência se perde, vai ao vento. E é preciso muito amor e carinho, porque as rosas também têm espinhos. Não deixar sozinhos, pois o labirinto é sempre atrativo, cheio de perigo. Cuidado, muita atenção. Cuidado, sempre dê a mão. Nem sempre uma surra é o melhor remédio. Às vezes uma boa conversa dá mais certo. O seu filho é esperto, arteiro. A filha é geniosa, são seus herdeiros. O mundo é uma bola de fogo. Ninguém pede pra nascer e entrar nesse jogo. Olhe de novo nas ruas da cidade, crianças de toda a cor e de toda a idade. Seu futuro somos nós, as crianças. É melhor plantar a esperança. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar. A melhor parte da vida com certeza é a infância. Tempo bom que a gente guarda na lembrança. A esperança vejo no olhar.